Wales na Rádio Comercial de Liberty Dance, uma música magnífica na comercial e há tantas para a sua noite. É que depois de mim, Marta Santos, quem vai estar consigo aqui na comercial é o António Sérgio, nas horas. Eu sou uma pessoa sem meio termo. Quando é para ir em frente, nem sequer olho para trás. Eu sou mais do género ou vai ou racha, ou assim ou assado. Não tenho tempo para ficar indeciso. Mas confesso que desta não estava à espera. Na Ford até 31 de maio, escolha qualquer versão Focus por apenas 200 euros mês. Pode levar um Focus Sport ou um Focus C-Max Guia 1.6 TDCi de 90 cavalos. Visite hoje mesmo o seu concessionário Ford. Exemplo para Focus 5 portas com 4 options a 2 anos com entrada de 5.460 euros e valor futuro mínimo garantido de 14.235 euros. TAEG 8,375%. Queres dançar e não tens par, chamou António. O Toy vai ao Rock in Rio. Chamou António. A Ruth Marlene pisca, também. Pisca, pisca. Afinal havia outra. A Mónica Sintra. Não acredito. A sério? Ao Rock in Rio? Espera. Eu também vou. Com o SAP, todos podem ir ao Rock in Rio. Adere já e habilita-te a bilhetes e outros prémios. Vai já a sap.pt, a internet oficial do Rock in Rio. SAP ADSL, viva a sapar. Este micro já está ligado? Som. Ok, já está. Posso ter um bocadinho mais de retorno? Ei, tira o feedback. Ok, podemos ensaiar outra vez? Vá lá então. O comboio parado na linha 5 efetua paragens nas estações de Porto Campanhã. A CP está mais perto do mundo do rock. Com o Rock Card CP, por apenas 66 euros ficas com a viagem reservada no comboio especial da CP e garantes a tua entrada no Rock in Rio. Informa-te em cp.pt. CP, próxima paragem, mudar a tua vida. Sinceramente, Daniel, eu às vezes não te compreendo. Tens dois filhos lindos, um casamento que eu diria perfeito, amigos com fartura, o emprego que sempre quiseste. E agora vens-me dizer que está na altura de arranjar um plano B? Tem calma e ouve. A Daniela quer fazer um plano BES adulto. Aquele que, com um bocadinho por mês, consegue uma grande poupança para o futuro. Além disso, garante-lhe sem sorteio um dos prémios que o BES tem para todas as subscrições. Home cinemas, viagens ao Brasil, enfim. É por estas e por outras que toda a gente devia ter um plano B. Planos de poupança BES. Quem sabe, sabe. E a Daniela é que sabe. E já no estúdio da Comercial em Lisboa, António Sérgio, boa noite. Olá, boa noite. Completamente perfilado, aliás, como convém, portanto, braços ao longo do corpo, esticados, queixo bem acima. Não trouxe. Isso é fundamental. Falta uma gravata, mas pronto, passa-se bem sem gravata. E também o capi. Também acho. Aquela coisa que se põe em cima da cabeça. O que é isso? Não sei, eu chamei-lhe capi. Ah, eu desconheço completamente. É um boné, é uma boina. Estava a falar em termos militares, estava a lembrar-me de velhos tempos. Quer dizer, acontece, sabes? Exato. A chamada idade, eu ia dizer pior, mas a idade não perdoa. Lembra-te sempre. E especialmente vocês que são mais jovens, pá, rejubilem e desfrutem, como se diz hoje, cada vez mais, porque os tempos são cada vez mais curtos. Disse bem? Muitíssimo bem, muitíssimo bem. Mas eu vou dizer também muito bem: Forever okay. Young. É o António Sérgio, definitivamente. E a noite é toda tua, António. Até amanhã. Ok, viva a comercial. Thanks a lot. Forever Young, então. Danke schön. António Sérgio, terça a sábado, Rádio Comercial, meia-noite, 3. Mail, finding the strain to your

Rádio Comercial, ainda bem cedinho na tripla hora de quinta-feira com o António Sérgio, antenas da Comercial. Arcade Fire foi Cold Winds. As rubricas fixas, como sabem, voltam apenas na segunda hora. A primeira delas acontece cerca da 1h40, chama-se Viagem Downtown. Se puder, não perca. Bridge Dashcraft, Break the Night with Color. Fools, they think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling. Going right today, 'cause nothing ever does. Thinks you are the ground. You're looking so frightened. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Tempos que às vezes recordamos como gloriosos dos Verve, neste caso Rachel Dashcroft Alone, Break the Night with Color, para o álbum segundo, já de originais, a solo Kiss to the World. Aqui estamos nas músicas ótimas, aí está uma recordação daquelas exclusivas da noite, Poppin' Jays, When I Believed in You. Turn to velha edição da One Little Indian, 1994. Se não tem vergonha de achar lindo, nós sempre achamos lindo desde esse mesmo ano. Procurem Poppin' Jays, é com P mesmo e com Jays Y. Poppin' Jays, o álbum Tales from the Urban Prairie. E a recuperação por aqui para os títulos em solta da Rádio Comercial e das ofertas ótimos When I Believed in You. Ela é uma das atrizes mais famosas de todos os tempos. Não, não é a Meryl Streep. Nem a Jodie Foster. Não, não é a Angelina Jolie. É alguém assim mais para o peludo? Lassie! She could be just what we've been looking for. Lassie está de volta num filme para crianças de todas as idades. Lassie. Lassie's my dog. Well, we'll see about that. Estreia 11 de maio com a garantia Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Rádio Comercial. Outro tema de valor acrescentado para as ofertas ótimos desta primeira de 3 horas noturnas de António Sérgio na Comercial, a edição de quinta-feira. Isto por falamos assim porque são redescobertas de discos que apareciam infelizmente perdidos e miraculosamente recuperados. Foi o caso dos Poppin' Jays há pouco. É também este para um grupo de senhoras quatro chamadas The Posies. Vale a pena ouvir. The Posies. Dois O's. Z-I-E-S. O tema chama-se We Built Fires. Nem bucha vê no horizonte. See our shadows dance. these people's hearts. We've seen the dangers that release. That fire one day will blow this world apart. Lest we learn to live with peace. We build fires all across this land. We build fires back in day. Foi a recordação para um velhíssimo álbum das Posies, o genérico, se cá alguma vez quiserem procurar, é Chantuses, e escreve-se tal e qual como o nome do grupo, e Posies tem dois O's e um Z, para que conste. Se já dançou com lobos e divertiu-se, junte-se a nós para um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado é tempo para a fala da tribo. Ana Cristina Ferrão, de regresso, sexta para sábado próximo, aqui nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial, e tudo arranjado ou tudo combinado, a segunda visita em 2 anos para Dead Combo. Desta vez, tudo pode acontecer. Dead Combo, do volume 2, o Assobio. passagem do novo Dead Combo, chama-se Volume 2, subtítulo Quando a Alma Não É Pequena. Foi o Assobio, ou em subtítulo também a canção do avô Dead Combo, mais uma vez na Fala da Tribo, este fim de semana, ou próximo deste fim de semana, de sexta para sábado, o convite da Ana Cristina Ferrão. Vão trazer os instrumentos e também alguns dos seus discos preferidos. Será uma noite para, tal como a outra, nunca mais esquecer. Aliás, com a Fala da Tribo, é raro isso acontecer. Por aqui as soltas. Aisha. Death in Vegas. Aisha. Mais Iggy Pop. Pshu, que mistura. We're only just met. And I think you ought to know I'm a murderer. Babies in blood. I have a portrait on my wall. He's a serial killer. I thought he wouldn't escape. Aisha, he got out. Runs for us.

peito a empregada que vem passar a ferro numa intimidade na ficha do despertador. Da uma da noite às oito da manhã, uma das primeiras aliâncias de soltas na Rádio Comercial com António Sérgio para a Knife, do álbum 3 Minutos Antes da Maré Encher, duas datas no Porto e em Lisboa nesta fase do arranque de maio, muito provavelmente uma presença daqui a uma semana e meia na Fala da Tribo de Ana Cristina Ferrão. Toca animar. É a ideia dos Balance Bastion. Sebastian vem em breve atuar ao nosso país. Por aqui apenas títulos de um CD single, Funny Little Frog e o inevitável Meat and Potatoes. Estamos a, deixem ver, escassos 7 minutos da uma. É a Rádio Comercial Noite Dentro, edição de quinta-feira. Meat and Potatoes. We try to

uma ocupação bem maior. Tem colher de blues, como seria de esperar ao longo deste mês de maio, a partir das 2h40, mas bem antes, 2h20, um santuário onde guardamos o que não queremos esquecer. Hoje estará, esta noite, estará em evidência um velho álbum dos Primal Scream, de que nos escapa, de momento, o genérico. Dá para acreditar. As noites não são todas iguais. E com a chegada do verão, há uma noite que é mesmo especial. A Rádio Comercial apresenta a noite mais quente da semana. Aos sábados, entre as 22 e as 2 da manhã, João Vaz, no final do sábado, e José Araújo, já no domingo, dão grandes músicas para dançar ou simplesmente bater o pezinho. Água e Sal com João Vaz e Comercial in the Mix com José Araújo. Estreia este sábado, depois das 10 da noite e pela noite fora, na Comercial. Sinceramente, Daniel, eu às vezes não te compreendo. Tens dois filhos lindos, um casamento que eu diria perfeito, amigos com fartura, o emprego que sempre quiseste. E agora vens-me dizer que está na altura de arranjar um plano B? Tem calma e ouve. A Daniela quer fazer um plano BES adulto. Aquele que, com um bocadinho por mês, consegue uma grande poupança para o futuro. Além disso, garante-lhe sem sorteio um dos prémios que o BES tem para todas as subscrições. Home cinemas, viagens ao Brasil, enfim. É por estas e por outras que toda a gente devia ter um plano B. Planos de poupança BES. Quem sabe, sabe. E a Daniela é que sabe. O relógio marcou uma hora, mais uns 35 segundos é a altura de vos dizer boa noite. Sintonizam a Rádio Comercial. Rádio Comercial. É hábito entre terça e sábado, meia-noite, 3, Rádio Comercial para todo o país. António Sérgio, nas horas.

chamada Dream Syndicate, que nos deixou um legado notável de sonoridades inesquecíveis no rock norte-americano. Lá estava à frente deles a pontificar Steve Wynn, já livre dessas vidas há muito tempo e em carreira só há alguns anos. Foi um título para o último álbum de 2005, Steve Wynn and the Miracle 3. O álbum chama-se Tick, Tick, Tick, If It Matters, e o tema Freak Star. Andávamos há tanto tempo a falar nisto, cumpre-se hoje a promessa. Mew, de Zookeeper's Boy, mas na versão ao vivo mais longa ainda que a outra que rodávamos por aqui, e ao vivo numa sala de Shepherd's Bush, escapa-nos qual? Mew, M-E-W.

esperamos mais um dia ou mais uma noite para ter os temas do projeto Erro divididos e extraídos daquela massa de som das horas da fala da tribo de sexta-feira passada, onde constituiu uma grande surpresa para muitos dos nossos ouvintes e felizmente. E a propósito de fala da tribo. Se já dançou com lobos e divertiu-se, junte-se a nós para um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado é tempo para a fala da tribo. Regresso em maio da Ana Cristina Ferrão à fala da tribo. Praticamente tudo certo para na noite de sexta para sábado e a partir da meia-noite e 25 para se cumprirem, entretanto, outros compromissos. Estejam por aqui os Dead Combo, Deadly as Ever. Mais músicas em oferta, ótimos. Um dos originais do Best of Pop Music, aliás, Pop Plastic, dos Pop Del Arte. Stranger Than Summertime. Than Summertime. I feel strange in the summertime. Walking lonely in the street at night. Dancing, drinking in a disco. Pop da Lorde, Stranger Than Summertime, um dos três inéditos incluídos no Best of Pop Plastic, que celebra 20 anos da carreira do histórico grupo de João Peste. Esta termina a série de 7 músicas em oferta. Ótimos, segue o que sentes. John Kill. You thought you had it covered, but you don't. The best you had to offer went up in smoke. I heard from other people where you. Rádio Comercial Noite Dentro, edição de quinta-feira, desde a meia-noite e até às 13, António Sérgio, nas horas. John Cale foi o título In a Flood.

I think it's gonna rain today. Viagens downtown desta semana. Estragando o remate, Viagens Downtown nesta semana, entregues a Gary Moore. É uma edição que recebemos há pouco tempo, Old Ballads. Aliás, parece-nos que desta vez aprendemos a ler, dizíamos Old New Ballads Blues, o que faz sentido é Old Ballads New Blues. Hoje, Gonna Rain Today, e também já a seguir, All Your Love, o nosso velho Gary Moore.

resto do som, cortesia do guitarrista Fausto Ferrão, que indica cada uma das 3 horas de António Sérgio, nelas as horas bem entendido. Tate ko taka jana ko kupa taka to kupa taka tat din ko taka jana ko tat din karta kata din tanga tat din tanga tat din na tanga kata kata din na tanga tat jana taka din nam tate ko taka jana ko kupa taka to kupa taka tat din ko taka jana ko tat din din. Pronto, quero ouvir o resto do tema que é indicativo de debaixo da língua. Din din Sheila Chandra kata kata tarikita taka tarikita taka taka tarikita taka ta din tadari tadana takata takadak jamada junno tadimmi dimi tattarikita takatakita tajjam takadimmi tarikita takatarikita takatarikita takatakatarikita takata din Nam tade ko taka jana ko kupa taka to kupa taka tad din ko taka jana ko tad din karta kata din tanga tad din tanga tad din na tanga kata din na tanga tad jana taka din nam tade ko taka jana ko kupa taka to kupa taka tad din ko taka jana ko tad din dana dana taka de taka de taka de deka de taka de kina dana dana taka de taka de taka de deka de taka de kina taka de din din taka de taka de din din taka de taka din taka de din talang kuchung karta kata tum talang kuchung karta kata tum talang kuchung karta kata tum. Caso para dizer, não experimentem em casa de tirar a respiração. Desta vez deixámos rodar todo o tema de Sheila Chandra, Speaking in Tongues, do álbum Weaving My Ancestors' Voice, de onde retiramos respeitosamente os pequenos sons, 8 segundos mais exatamente, para o indicativo de debaixo da língua. Onde esta semana, ponto fica a eletrónica francesa. Yeah. segunda aposta por aqui para Francis Sanchez, uma coleção muito curiosa, cortesia do Instituto Franco-Português, onde desta vez a dedicatória foi para a música, ou é para a música eletrónica. Saliências desta noite em Debaixo da Lua. Rhinoceros. Também Vitalik. Então. No guitars. No straps. No leather. No Sérgio na comercial. Amanhã a última inserção da semana. Temos estado com mais uma edição de French Essentials e neste caso com dedicatórias à eletrónica produzida em França, se bem que muita da eletrónica, música eletrónica produzida em França, seja feita por gente vinda de todo o mundo, a comprovar noutras edições. Olá, lembra-se de mim? O senhor vendeu-me um cão a semana passada? Ah, sim, um fiel companheiro, meigo, divertido. Não. Não? Não, não. Roubou-me o lugar na cama, comeu as chaves de casa, tomou um banho com a minha mulher e arrastou-me pelo parque por mais de uma hora. Era bom se pudesse sempre experimentar primeiro. Até dia 18 de junho, aproveite a campanha Astra Teste e Compre e faça um test drive. Se optar pela compra, a Opel oferece-lhe 2 anos de manutenção a 60 mil quilómetros. Visite já um distribuidor oficial Opel. Elas não têm medo. Elas têm Medis. Com Medis, estão completamente protegidas. Têm a maior rede de saúde do país. Médico pessoal e assistência telefónica 24 horas por dia. Por apenas 9 euros por mês. Quem não tem Medis? Medis faz bem à saúde. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Mesmo que seja cliente de outro banco. Com a Rádio Comercial. Claro. Está quase a começar o Mundial de Futebol. Get down, everybody. Você pode lá estar a apoiar a seleção. Bilhetes e viagens para o Portugal-Angola todas as manhãs na Comercial. Uma oferta McDonald's, Rádio Comercial. Rádio Comercial, a tripla hora de António Sérgio, na edição Noite Dentro de quinta-feira. Há muita coisa a cumprir ainda nesta derradeira hora. Há uma, aliás, há um santuário onde guardamos o que não queremos esquecer, é um álbum histórico dos Primal Scream, para daqui a pouco, 1h20, 20 e pouco, e depois colher de blues para que o tratamento funcione mais perto da 1h45. Tem alguma coisa a ver com o mês de maio, chamam-se The 11th, aliás, neste caso, The 18th Day of May. The 18th Day of May. 2003 é o título inaugural para o álbum homónimo dos The 18th Day of May. São soltas na última da tripla hora de António Sérgio na Comercial, edição de quinta-feira, antenas da Rádio Comercial. Graças a João Palma, que nos visitou a convite da Ana Cristina no fim de semana passado, e enquanto erro o projeto, sometimes I feel it. Aqui ficou a recordação. Sometimes I feel it when you're down on your knees. Plasmatics. Or Wendy Williams. Sometimes I. Esta semana há fala da tribo, logo não há tanto espaço para uma lista negra. Adiantamos o assunto. João Palma, do projeto Erro, visitante da Fala da Tribo da semana passada, fim da semana passada, que nos trouxe as memórias de um álbum de que não nos levávamos já ao rubro Rolls Rock, e por exemplo, esta saliência e também outras para os Phillies e Dirty Looks, neste caso Plasmatics ou Wendy Williams, e já nos lembramos Sometimes I. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial.

Comercial. Há direito a mais neste santuário onde guardamos o que não queremos esquecer, a recuperação desta vez para o álbum Vanishing Point dos Primal Scream, onde inclui, aliás, uma pérola, Various Star, que rodamos habitualmente como um single ou hit single. Mas falávamos antes de Kowalski, que vai rolar imediatamente a seguir. Station was named Kowalski in honor of the last American hero to whom speed means freedom of the soul. The question is not when he's going to stop, but who is going to stop him. Santuário, na última hora de António Sérgio, Rádio Comercial nas horas. Vanishing Point para Primal, para os Primal Scream. Burning Wheel, os temas Kowalski. E para encerrar, Stuka. E depois ainda há a cumprir mais uma colher de blues para que o tratamento se complete e não falhe.

I just can't sleep no more. Yeah. All the critters and frogs to keep me company. You know there's a lonesome wind blowing around my door. Bodyguard Junior Wells, Drinking TNT and Smoking Dynamite. É a colher de blues ao longo do mês de maio. Esta semana, pelo menos, é dedicatória para que o tratamento funcione. Ainda com Bill Wyman, o baixo Pinetop Perkins, aliás, Pinetop Perkins, Terry Taylor e Dallas Taylor, um poderoso sexteto. Yeah, I don't know why I got those type of blues tonight, but something. It's all right, something told me tonight to get it like I was getting it when I first started. And it's such a great pleasure to be on the show tonight, ladies and gentlemen. It's just given me a thrill inside, you know. I wish that. You may think I'm putting you on, but. Please believe me, for somehow or another, I hate to say this, but we get a better thrill out of playing over here than we do at home. So, I must say this, that regards to how an entertainer feel, it always the people that makes him feel okay. So that's why we always get the question asked us during the course of a tour, do you ever get lonesome by from not being at home? You know, people can make you feel at home.